01970, controle 120, decimal 8286. Altímetro 1022, fica agora 2186, certeza de paracionamento, táxi e decolagem. Tenha um bom voo e bom dia. Fatango, bom dia. Livre acionar, chama pronto para o táxi. 5. Três uma vez está na Fra de Duna? Tá, de informações que já está voltando para 3 uma vez. Entendi. Gol 738, dessa para 2 mil pés. Para 2 mil pés, né? Gol 738. Chamou o Thomas? Pegue na descida, torre 1-8, meia dúzia. 2-6-2, então, 3-1-9-8. Para BH, somos os cobras, apenas a sua rota, ok? Somos os está libertamente aguardando o cobre. Caminhão 140, chame Recife, 1-2-6-8-5. Conceito Recife, 1-2-6-8-5, chaneiro 6-1-4-0. Patrão de Salvador, bom dia. WebNet 5728, informação Mike, chegada Mari, ao nível 150. WebNet 5728, acione identificação, voa direto Duna, desce 3 no pé, sem negar 1022. Duna 3000, 1021, confirma. 1022. Gente, Duna 3000 pés, 1022, WebNet 5728, obrigado. 3198, bom dia. Visual com a 1-0. 3198, bom dia, cheque 3. Baixado, travado, tá 3198. Gente, tá 3198, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-30 graus com 1-2, nós. Autorizado pouso na 1-0, tá 3198. Charlie Alpha Tango alinhar e manter, cabeceira 1-0. informação 140, 35. Sim. Você já lhe aprovou a direção de Leão? Agora estou dando a sua. Agora. Papa Romeo, Charlie Alfa Tango, atento ao estereo turbulência do Airbus, está livre da colagem da 17, o vento 140 graus, 13 nós. IP5595, vou direto, Léo. Direto, Léo, 595. Como é que é, Cof, controle? 1198, solo 57, direita 121, décima 9. Direita 129, tá 39. Tango decola 58, prossegue com a proa do farol de Itapuã, chama o controle 120, décima 8, bom voo, Tiara Fatango. Proa do farol de Itapuã, 208, controle, graça, até o ingresso. São 398. Sai da Alfa Tango. Papa Romeu, Charlie Alfa Tango, bom dia, prossegue, litoral 510, reporte no farol da Barra. Chama no farol da Barra, Tango. Bravo Hotel está autorizado, nível 1960, via Whisky Uno, até Halite. Romeu Alfa, Lima, Yankee Tango, Halite, após direto, decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Miguel. Aciona 5472, controle 120, décima 8. Hoje a transmissão foi muito chiado aqui na transmissão, Clareza 1, não teria como chegar equipamento e cotejar novamente, beleza? Permanece, permanece ainda um pouco chiado na transmissão aqui, Clareza 1. Após o través do externo, está autorizado. Chivo, pode me falar onde é o através do externo, senhora? No 48, alinhamento correto, parte militar, está acionado, está pronto para o ataque, 02 a bordo. Em condição de decolada da no hotel, vai ser necessário o prosseguir cabeceira, 10 por 0 no 48. Via parte militar, na hotel, mantém hotel e chama a torre no 8, meia dúzia, para a decolagem, altímetro no 022, que é um bom voo, por 0-4 no 8. O 01 irá acordar na crista do solo, chegando a 333, nesse mais 30 segundos, está partindo a sua esquerda, o aeroporto da TAM, após o mesmo, tendo já na minha 333. Azul 4207, cópia. Azul 7, Rio de Janeiro, está autorizado 3620, via Pesulo 10, até ex-map. Sierra Mike Alpha ex-map, após conforme roda do plano. Decolada 10, curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Bravo, Romeu Índia, Delta Echo Bridge. Aciona 5474, controle 120, décima 8. 0, decimal 8, 808 metros. Deixa o 44 direcionar para o track de cima 2186, altímetro 1022, bom voo e bom dia, Quebec. Charlie Alfa Tango, reporte a 20 milhas. Gol 7-3-2, tanque de Alfa, foi Juliette, portão 05. Alfa, Juliette, portão 5, 7-3-2. Sério no 4, 1 no 8, autorizado a alinhar e decolar da 1 no 0, vento 1 no 4, 0 graus, 1 no 2, nós. Controle 120, decimal 8, 808. Sax, reporta para ingresso no 7. A bote chama 2186, para acionar em taxa de colagem, altímetro no 022, tem um voo e bom dia de novo, geral. Bom voo, bom dia, Oxenai, 3-3-3. Mexe, valeu. Localizador, WebJet 5728. WebJet 5728 completa, final, torre 1 no 8, meia dúzia. 8-6, WebJet 5728, já. O 0 no 4 no 8 decola ao 06, controle agora 1 no 20, decimal 8, tem um bom voo. 120, decimal 8, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, WebJet 5728, final, baixado e travado a 2 milhas de terra. WebJet 5728, bom dia. Tem livre pouso na pista 1 no 0, vento 1 no 4, 0 graus, 1 no 4, nós. Depois do pista 1 no 0, WebJet 5728. Chega. reportado para a tela F, que é negativo ainda. Aguarde autorização, 0-4-1-4. Vitor Mike Quebec, alinhar e manter, cabeceira 1-7. Alfa Tango. Alfa Tango, Alfa Tango. Alfa Tango, Alfa Tango. Alfa Tango, Alfa Tango. Quero mais. Tá de Salvador pra cá, descansar. Na próxima ponte. M3-3-3, após a passagem do Boeing da Web na porta da 1-0, alinhar e manter, cabeceira 1-0, 6-3-3-3. De November Alpha, livre acionamento, chama pronto para o táxi, parte 4. Estou em contato radar, já cruzando 050, direto Ledo. Direto Ledo. Direto. Marcelo Transponder 5426, controle 120.8, 2186. 208, controle 2862, Transponder 5426, está lá dentro do controle Alpha. Direita 121 no decimal 9. 209, web 728. Reporte fora da barra. Reporte fora da barra, Vitor Mike Quebec. 0, vento 150 graus, 1-2-9. Decolagem 1-0, ouve, né? Paulo Salvador, bom dia, Webjet 5728, pista livre, já na Alfa. E Alfa, foi Juliette para o portão 09, Web 5728, bom dia. Alfa Juliette 09, Webjet 5728. 633 da Oceané, decola os 13, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, 636, obrigado, modo bem a todos. Controle Salvador, bom dia, Oceané 633. Oceané 633, bom dia, contato radar, subo 360, saída da EL. 360 da EL, solicita gentileza coordenação Recife, nível final 340, 6363. Seja, guarda. Oceané 6333 autorizado, final 340. 340 final, 6333, obrigado. Graus com 1, 2, nós é porta fora do solo, Romeu Fox Lima. November Alfa, autorizado o táxi, é porta para ingresso, pistão no 7. Romeu Fox Lima, chama agora o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, Fox Lima. Controle Salvador, bom dia, Papai Romeu, Romeu Fox Lima. Papai Romeu, Romeu Fox Lima, bom dia, prossiga em condições visuais 510, direto destino, quando possível, seu estimado de pouso. Está estimado em mais 35 minutos. Gente, reporte-se livrando da CTR. Vou tentar livrar essa terra e o Romeu Fox Lima. 3, 3. Vai Quebec frequência livre. Você era no 418, está presente, foi direto em Léo. 4 Norte, na 300 Zona Direto. A direita em via alta, temperatura 808,6, altímetro 1022, tem um voo e bom dia, voo 015. Direita de alta, tudo bem, obrigado, moto, voo 015. Comente. Guarda, essa não é 6333, informa o tráfego 1 hora, 7 milhas, cruzando um nível 130, é um Tucano. Achei o seu tráfego no Outcast, o Xané 6333. Cruzando 60, aciona identificação, voa direto do UNA, desce 317, que é legal no 020. Confirmando no 022. Solo 0, 140 graus com 13 nós. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto para decolagem. Cabeceira 17, Índia November Alpha.